Torre Salvador 352 à noite, estabilizando o localizador X-Way da 1-0. Trip 52 à noite, não pode baixar a travada. Gostaríamos de baixar essa travada, Trip 52 à noite. Tan 3662, chegada a Mari, desço para nível de voo 060, ajuste no 097. 060, para o Jorge, para o Mari. Tan 3662, mantenha o perfil da chegada a Mari. Salvador, boa noite, ao Tan 3697, cruza 2000, saída da área. Tan 3662, voe na Pro de Mari. Muito obrigado. Controle Salvador, boa noite, é o TAN 3197, cruza 2000, saída da EL. TAN 3197, contato radar, saída da EL, Leda Bridge, sub e mantenha nível de voo 360. Da EL, Leda Bridge, pode manter 360, TAN 3197. Presente, autoriza voar da EL, Leda, o TAN 397. TAN 3197, autorizado, voar da EL. Controle Salvador, muito boa noite, Azul 4070. Azul 4070, chegada a Mari, desça para nível de voo 070, ajuste no 097. Mari, descendo para o 070, ajuste no 0107-40. Trip 5218, no solo 35, chame o solo 121, decimal 9. 121, decimal 9. Solo 35, 218. 218, autorizado táxi, via Alfa, report, antes do taxi direito. Autorizado táxi. Via Alfa, reportará antes da taxiway Juliette. 2198, reautorizado, remota 13-1, via Alfa, Juliette, após Patiuno. Autorizado 13-1, Alfa, Juliette, continua a instrução antiga de reportar antes da Juliette? Não, trip 5218, negativo, autorizado ingresso no Patiuno, remota 13. Pode prosseguir, não precisa reportar antes da Juliette. Juliette, direto, parte 1, posição 1, 3. Papoca. RAM 3858, chegada a Mari, desça para nível de voo 080, ajuste no 097. 080 e lá mais próximo, 1017, RAM 3858, obrigado. Web 6728, desça para 2000 pés, ajuste no 097. 2000 pés no 097, 6728. 3662, desça para 3000 pés, ajuste no 097. 3000 no 0, confirme? O no 097. 0 no 097. Azul 4070, desça para 4000 pés, ajuste no 097. 4000 pés, 1097, azul 4070. Web 6728, autorizado o final do procedimento LS, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, 6728. Boa noite, Gol 984, na ação chegou. Gol 984, chegada a Mari, desça para nível de voo 090. Ajuste no 097. 090, 17, Mari, Gol 984. Dan 3858, desça para nível de voo 050. Ajuste no 097. 050, 17, 3858. Dan 3197, chame centro Recife na frequência 125 decimal 1. Gol 1884, desça para nível de voo 060, ajuste no 097. 060, Gol 1884. Salvador, boa noite. Oxané 6310, formação do Lutra. Oxané 6310, chegada a Mari, desça para nível de voo 070, ajuste no 097. 070 na Mari, 6310. Webjet 6728, da Noi LS. Web 6728, complexo final do procedimento LS, chame torre na frequência 1118 decimal 95. 1118, 6728. Torre Webjet 6728, boa noite. 96728, o repórter vai estar travado. Porta 10. Desce para 2000, 3662. Não, 3662, desça para 2000 pés. Ajuste no zero no... Não, 3662, desça para 2000 pés. Ajuste no 097. 2000 no 097, tá, 3662. Abaixado e travado, vai passar externo, objeto 6728. Objeto 6728, autorizado pouso, pista no zero, entra no 30 graus, ano 09. Livre pouso, objeto 6728. O 8, desça para 4000 pés, ajuste no 097. 4000 pés, beleza, 7232. Autorizado em LF 3662? Não, 3663, autorizado, final do procedimento LS, reporte estabilizado. Reportagem estabilizada, 3662. Web 6728, no solo 45, libra direita, solo 121, decimal 9. São 3662, complete final do procedimento LS, tramitou na frequência 118, decimal 95. 95. Web 6728, autorizado remota correção 24, parte 1, no via Alfa Juliette. Alfa Juliette, o 24, Web 6728. No 0, vento no 30 graus, 099. Livre posto na 3662. Atento, 060, gol 984. Azul 4070, desça para 2 mil pés, ajuste no 017, autorizado final do procedimento RS, reporte estabilizado. 2 mil, reporte estabilizado 4070. Dan 3858, desça para 3 mil pés, ajuste no 017. 017, 3 mil, Dan 3858. Gol no 884, desça para 4 mil pés, ajuste no 4017. 4.017, gol no 884. O Sané 6310, desça para nível de voo 050, ajuste no 097. É o 050, 6310. Então, 3858, desça para 2 mil pés, ajuste no 097. 2 mil, então 3858. Azul 4070, estabilizado. Azul 4070, completo final do procedimento LS, chame torre na frequência 118 decimal 95. 1895, 4070. Dois Salvador, muito boa noite. Azul 4070, estabilizado, final de 4 milhas. Azul 4070, reporte baixa travada. Já está baixado, checado 4070. Azul 4070, agora fica livre. Aguardando. Tan 3662, no solo 49, livre direita, solo 121, decimal 9. 219. 9097. 3017, gol no 884. Solo Salvador, muito boa noite, Tan 3662, livrando na X. Tan 3662, autorizado táxi via Alfa Juliette, após Pátio 1 até o gate 08. Alfa Juliette, do Salvação 8. Salve Salvador, passarinho 2224, Salvação Zulu 3502689. 009. Reduzindo 200, 6310. Tan 3850 estabilizado. Tan 3858, completo final do procedimento LS, chame torre na frequência 118 decimal 95. 11895. Afirmativo, Tan 3858. Boa noite, obrigado. Gol no 884, desça para 2 mil pés, ajuste no 098, autorizado final do procedimento LS, rebote estabilizado. 2018, é para trás estabilizar, meu LS, meu autorizado, com 884. Noite, Tan 3850, Índia Serra, embaixo travado. Tan 3858, aguarde que fica livre. Ah, escuta. Paredo 2224, autorizado para Salvador, até Sierra Bravo Juliette Uniform, via Upper Zulu 119. Nível 350, decola pista 110, após primeira curva esquerda, saída Momo, transição Fruti, transponder 5455, controle frequência 120, decimal 8. 1, decimal 9, 4070. Norte, apresentando 9, rota confabulando, decola 110, curva esquerda, Momo, após Fruti, 5455. Passarelo 2284, rota Alfa Zulu 19, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Passarelo 2284, cotejamento correto, reporte pronto para puxação. Vai reportar 2284. Pouso na 11, Alfa 3250. Alô, Salvador Azul, 4070. 4070, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da taxa Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette 4070. Sané 6310, reduza para velocidade de aproximação. Reduzindo 6310. Estabilizado, gol no 884. Gol no 884, completo, final do procedimento RS, chame torre na frequência 1118, decimal 95. 1895, gol no 884. Sané 6310, desça para 2000 pés, ajuste 0097, autorizado final do procedimento RS, reporte estabilizado. Autorizado RS, 2000, 6310. Mais de 4. São 3858 no solo 54, livre direita, solo 121 no sinal 9. Livrou, na 3858, autorizado táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporte Azul 4070, autorizado ingresso no Pátio 1, no Gate 1, no via Juliette. Pátio 1, no Gate 1, via Juliette 4070. Trip 5216, pronto, cópia. Pronto. Trip 5216, autorizado Salvador para Aracaju, via Golf 677, nível 190, decola pistão 110, primeira curva esquerda, saída Puca, Jão, após DCT, transponder 5452, controle frequência 120, decimal 8. Saída, só. Trip 5216, saída Puca, Jamo, após DCT. Saída Puca, não copiei a transição. Puca, Jamo, após DCT. Na Golf 677, autorizado 190, decola da frente, primeira curva esquerda, saída Puca e Jamo, 452120, decimal 8. 5216, cotejamento correto, reporte pronto para puxa cena. Passará para puxa cena, mas 5219. Sané 6310, completo final do procedimento RS, chame torre na frequência 118, decimal 95. 1895, obrigado. Bom. Gol no 6134. Gol no 6133, autorizado de Salvador para Brasília, via Upper Zulu 16, nível 360, decola pista 10, primeira curva direita, saída Abo, Elefa, transponder 5437, controle frequência 120, decimal 8. se corrigindo via Upper Zulu 107. O nome é 3, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, senhora. Correção Sol em 121 nesse manual. Quatro, autorizado táxi via Alfa Juliette, reporte antes das execuções Juliette. Alfa Juliette, reporte antes das execuções Juliette, 1984. Puxando M3-10 no solo 59, e para direita, solo 121 no sinal 9. Calibrando 219. Prome, Salvador, boa noite, Gol 398, formação Zulu. Gol no 398, chegada Mari, desce para nível de voo 050, ajuste 90 no 8. Chegada Mari 050, confirmando 90 no 8. Xané 6310, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da execução Juliette. Alfa antes da Juliette. 1884, autorizado ingresso no Byte 1, no Gate 02, via Juliette. Passarinho 2224, autorizado, puxa e acionar, reporte pronto para ataque.